caminha contigo e tu não sentes nada. Mergulhado nas sombras de um passado que Deus já nem se lembra mais. As acusações são tantas e tu já não consegues glorificar. O inimigo sempre te acusa, diz que tu és um derrotado, que para ti já não tem mais jeito, tudo se perdeu. Mas Jesus hoje te levanta e te toma, filho, pela mão. Te renova e te dá esperança, cria um novo homem, novo coração. Acredite, ninguém é perfeito, pra Jesus você ainda tem jeito. Pois foi Ele quem lhe garantiu e você tem direito. Você tem direito ao maná do céu. Você tem direito a provar do mel. Você tem direito de beber da água que desce do céu. Você tem direito, ninguém vai tirar. Esse direito é Deus quem lhe dá. Você tem direito à unção de Deus pra lhe renovar. O inimigo sempre te acusa, diz que tu és um derrotado, que para ti já não tem mais jeito, tudo se perdeu. Mas Jesus hoje te levanta e te toma, filho, pela mão. Te renova e te dá esperança, cria um novo homem, novo coração. Acredite, ninguém é perfeito, pra Jesus você ainda tem jeito. Pois foi Ele quem lhe garantiu e você tem direito. Você tem direito ao maná do céu. Você tem direito a provar do mel. Você tem direito de beber da água que desce do céu. Você tem direito, ninguém vai tirar. E esse direito é Deus quem lhe dá. Você tem direito à unção de Deus pra lhe renovar. Renovar tua família, renovar a tua casa, renovar tua saúde. Deus vai renovar. Ei! Renovar tua família, renovar a tua casa, renovar tua saúde. Deus vai renovar. Você tem direito ao maná do céu. Você tem direito a provar do mel. Você tem direito de beber da água que desce do céu. Você tem direito, ninguém vai tirar. E esse direito é Deus quem lhe dá. Você tem direito à unção de Deus pra lhe renovar. Você tem direito à unção de Deus pra lhe renovar. Você tem direito à unção de Deus.